os árabes, o Islão e a primavera árabe. Um programa de Inês de Freitas Câmara. Allahu Akbar, Allahu Akbar. O árabe é constituído por 22 países com cerca de 420 milhões de habitantes que se distribuem geograficamente entre o Oceano Atlântico, o Mar Arábico, o Mar Mediterrâneo e o Oceano Índico. Em 1945 foi criada a Liga Árabe com o objetivo de representar os interesses dos árabes e, especialmente, para unificar a política dos seus países. Hoje, os países do mundo árabe caracterizam-se pelos seus governos autocráticos, assim como pela falta de controle democrático. المحب سفينة قد حملت شوقا إلى مرسى الحب بحر والمحب سفينة قد حملت شوقا إلى مرسى سفينة لالا أنا ما عرفت له مدى الموج في ذو الرياح تحالف O Islão é baseado na submissão a Deus, que é único. Este Deus é designado por Allah e ele dirige-se à natureza mais profunda da humanidade. O Islão nasceu na atual Arábia Saudita, em 622. É uma das três religiões monoteístas do planeta e uma das quatro baseadas nos ensinamentos do profeta Muhammad. Yeah. cevre gelir miydi hayale? Além de religião, é um sistema moral e político. Em arábico, Islam significa submissão ou desistir a favor de Allah. Muçulmano, termo português para muslim, plural muslim, é aquele que dedica a sua veneração a Allah. صاير بيك نبي صاير غير انا وياك رانا في البرار دون الخلق جميع طحنا في سامر انت مالك روح مخدومه عقار يا شمع وانا روحي كاينه بمر القادر. Os fiéis islâmicos encontram a sua doutrina no Alcorão, o livro sagrado que foi revelado a Muhammad através do arcanjo Gabriel, que prega a omnipotência de Deus e a necessidade de bondade, generosidade e justiça entre os homens. برك جاف الخيط براني الظهر وانا ضري راسكن في الضمار مش عالم مبريم في الكبدة عاشر يا عينيك تتقوى الاضرار ما تفكر خليلتي نبقى حير يا تشطن قلبي وتشعل فيك النار ندي طول الليل حيران وصاهر واش من كيف معاك راني صغار نلقاك انت زاق يا وانا زاقر يا السهران تي يوم صوار وحنا يلبس مجمعنا الزهر جمعة مسقم زين ناس وقع خيار والخضرة تفجيع للقلب مراير دورك انا وياك حتى شي ما صار غير نحدث فيك من ذيك الخاطر يا Uma delas encontra-se nas próprias escrituras reveladas a Muhammad, pois contradiz os evangelhos e os salmos quando nega explicitamente a crucificação e a ressurreição de Cristo. Há outra incoerência ainda maior, a qual trouxe muito derramamento de sangue e controvérsia entre muçulmanos e judeus. Tal incongruência parte dos islâmicos que interpretam a seu favor a passagem bíblica do Antigo Testamento, presente também na Torá, no livro prometido a Abraão. طفيك علاش دمعك يتقاطر قالت لي وعلاش ترميني بالعار نوضع لي يا طفل عني ساخر خليني نبكي غريبة وسط الدار وإذا بك ازاي خاليها سافر في وشتوني بيات ولدك برا. قلت لها من ويك تاد الشي صار يا من يا مثل اليوم ولا جزائر. انت يا دونس عند التجار مبخوسة وعلى زختي بالياسر. قدرك 10 سنتيم بلا تحكار انا عرفناك بالسوم الظهر. كان كذبت عليك ولا زدت فخار ياه قولي لي بلاك انا منك غاير. يا نفقد هكذا تمت الاشعار واللي غنى للبلاد ما حير. العرجاني راق سفيل اضرار عدا غول كبير ومحاين ياسر. الله يلطف بيك بجاهي منظار مكة والباقيع وصحاب الطاهر. يا Gênesis. Na Bíblia, afirma que Deus prometeu a Abraão, com 99 anos de idade, um descendente direto seu e da sua esposa Sara. Os descendentes do primogênito prometido teriam direito às terras de Canaã, na Palestina. Sara, estéril, consciente do seu estado e idade avançada, decidiu ajudar Deus, oferecendo sua serva, Agar, a Abraão, a fim de que o filho da promessa fosse gerado. Abraão, por sua vez, aproximou-se da mulher e logo ela engravidou. Deus permitiu o nascimento de Ismael, filho de Hagar e Abraão, mas ele não viria a ser aquele que fora anunciado por Deus. Este prometera um filho através de Sara e não através de Hagar e, em devido tempo, visitou-a e cumpriu o que lhe havia afirmado. Sara concebeu e deu à luz um filho a Abraão, na sua velhice, no tempo determinado, de que Deus lhe profetizara. Ao filho que lhe nasceu, pôs a Abraão o nome de Isaac. Mais tarde gerou Jacob, o patriarca das 12 tribos de Israel. Os descendentes de Jacob são os israelitas. Segundo o Alcorão, terá sido Ismael o primeiro filho de Abraão, nascido de Hagar, a sua segunda mulher. Thank you. Por isso, os muçulmanos acreditam que a profecia feita por Deus refere-se aos descendentes de Ismael, o patriarca das tribos árabes e antepassado de Muhammad. Muhammad foi um dos descendentes e, assim, os muçulmanos reivindicam a terra prometida por Deus, ou seja, a terra da Palestina. Maybe my islamismo é uma religião monoteísta surgida no século VII e fundada pelo profeta Muhammad, que viveu entre 570 e 632. Muhammad foi um guerreiro, mercador, filósofo, juiz e um reformador social. A comunidade de Meca, cidade onde cresceu, estava repleta de desigualdades sociais, ambição, violência, tribalismo e partidarismo. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله يا خاتم الرسل عليك وعلى آلك وأصحابك أجمعين

الغرقم والغمامة ترعد والوادق ينزل من خلال سحابه encontram a sua doutrina no Alcorão, o livro sagrado que foi revelado a Muhammad através do arcanjo Gabriel, que prega a omnipotência de Deus e a necessidade de bondade, generosidade e justiça entre os homens. Anterior ao advento da religião islâmica, os árabes eram politeístas e a sua fé refletia um pouco de todas as crenças existentes no Próximo Oriente e Ásia. Esse contexto religioso mais antigo mudou quando Muhammad introduziu um novo credo na cultura árabe. A Torá hebraica, os Evangelhos de Jesus Cristo e os Salmos de Davi, segundo o Alcorão, são tidos como textos divinamente inspirados. Entre os livros sagrados. Uma delas encontra-se nas próprias escrituras reveladas a Muhammad, pois contradiz os Evangelhos e os Salmos quando nega explicitamente a crucificação e a ressurreição de Cristo. Passagem bíblica do Antigo Testamento, presente também na Torá, no livro prometido a Abraão. Shine.

Thank you. ترى بعد بعدي يا سعاد أراك ترى بعد بعدي يا سعاد أراك ويشفى فؤادي من أليم جفاك ويفرح قلبي بالوصال وباللقاء فقد خانني صغري يا أعز لقاك بقلبي يا سعاد من الصبا وتالله قلبي ما صبا لسواك ترى بعد بعدي يا سعاد أراك أعدني بوصل يا سعاد وماطلي تجدتك وخلع عذاري عند طيب شذاك يا سعاد بنظرة قفي وادعيني يا سعاد بنظرة قد حان منا يا سعاد رحيل جنة الدنيا ويا غاية المنى ويا سؤل راحي هل إليك سبيل Thank you. islamismo é uma religião monoteísta surgida no século VII e fundada pelo profeta Muhammad, que viveu entre 570 e 632. Muhammad foi um guerreiro, mercador, filósofo, juiz e um reformador social. Cidade onde cresceu, estava repleta de desigualdades sociais, ambição, violência, tribalismo e partidarismo. Para ele, essa situação resultava do politeísmo praticado na região. As guerras e disputas entre as tribos árabes eram constantes, o que as tornava vulneráveis à ameaça das potências da época, os persas e os romanos bizantinos. Após a sua criação, o islamismo estendeu-se ao longo dos séculos, de Marrocos até à Indonésia, incluindo a Turquia e regiões da África Negra, da Rússia e da China, e, presentemente, continua a ser a religião que mais cresce no mundo. Tem hoje cerca de 1,6 mil milhões de fiéis. Pensa-se que, dentro de alguns anos, seja a religião mais numerosa da humanidade. أشكو الجوع أشكو الجوع فإذا بالت جبي ضمئي أسكرت ليلي وأقداحي بذكراك. O Islão é uma religião extremamente simples, o que explica em parte a sua divulgação e crescimento. Sustentada por 5 pilares. 1. A oração ritual, 5 vezes ao dia, feita na direção de Meca. 2. A peregrinação a Meca, feita uma vez na vida. 3. O jejuar do nascer ao pôr do sol, durante o Ramadão, o nono mês lunar. 4. O dar esmola como forma de partilha e de agradecimento a Deus, doador de todos os bens. 5. O professar que Alá é o único Deus e Muhammad o seu profeta. الأرض يا أحلى زنابقة ووردها تسليم بلا جذر أما الجمال فعن عين ويدراكي. As suas crenças têm origem e baseiam-se apenas na revelação de um livro, o Alcorão, que o próprio Muhammad diz ter escrito com inspiração divina. Nele se pode ler, em várias passagens, que são obrigações do crente islâmico subjugar os infiéis, persegui-los, fazer-lhes a guerra santa, a jihad. Ou seja, o islamismo surgiu voltado para a sua expansão. A conquista faz parte da sua identidade. ملكة الحسن ملكة الحسن ملكة الحسن ملكة الحسن أرض الشام مغناك والناس في برد شوق لرؤياك. Os muçulmanos fundamentalistas, por sua vez, são aqueles que concordam em matar os chamados infiéis através da jihad, em nome da defesa dos princípios do Islão. ملكة الحسن ورد الشام مغناك ملكة الحسن ورد الشام مغناك والناس في بردا شوق لرؤياك. ذكراك تسبيح وصدرك معبد وأنا التقي الراهب المتعبد. Para vários autores, as orientações mais radicais do Islão revelam-nos uma tendência conflituosa com outras religiões. ذكراك تسبيح وصدرك معبد. Nesses casos extremos, os povos não islâmicos são vistos como infiéis ou simplesmente como inimigos. وأنا التقي الراهب المتعبد. أنت الفريدة بالجمال. جنان موحد. Nesta perspectiva, como sucedeu com o cristianismo, vigora apenas a lógica de converter, subjugar ou destruir. Para o extremismo islâmico, não é um pecado matar um infiel. Tal constatação tem consequências terríveis, pois dela brota a violência sobre as sociedades com outras convicções religiosas. O desejo de morrer em nome de Alá será uma característica e motivação que os extremistas islâmicos apresentam. Desde os primórdios do Islão, que os muçulmanos admitem que todo o lugar da terra deverá fazer parte de uma nação ou comunidade, em arábico, Huma, e possuir uma forma islâmica de governo, o califado. Este regime é como uma espécie de luz ou de um farol, e os restantes povos devem obedecer e viver segundo as regras do Alcorão. Esta intenção, que se mantém até ao presente, pretende impor-se através de ações violentas, revelando que o Islão é, como já se disse, uma religião de conquista. Oh! Será nessa perspectiva que se pode interpretar o surgimento da Revolução Islâmica no Irão em 1979 e é nesse contexto que, a partir dos atentados ao World Trade Center a 11 de setembro de 2001, as populações se consciencializaram para as ameaças provenientes da ideologia islâmica radical que teve naquela revolução um ponto de referência. Amadureceu com o conflito no Afeganistão e teve a Al-Qaeda como otimização de todo o manancial de recursos e experiência. Recordemos que foi na Arábia, no século VII, que o Islão viu o seu berço com o profeta Muhammad, numa época em que chacinar tribos era frequente na vida quotidiana do mundo árabe, e onde surgiu o conceito de jihad, no Alcorão significando esforço, luta, aplicar-se ou preservar no caminho de Deus. Fiéis islamitas menos tolerantes, clamantes de uma relação direta com Deus, procuram a destruição daquele que não partilha as suas crenças ou a sua exclusão, ou discriminação, fazendo em nome de Deus. Julgam possuir a autoridade ou o direito para eliminar os que consideram pecadores ou que a verdade é exclusiva do seu modo de pensar. Atualmente, o Islão é a segunda religião com maior número de fiéis, ficando atrás do cristianismo com 2,18 mil milhões de pessoas, representando um quinto da população mundial. Os muçulmanos governam ainda 50 países do mundo, sendo que muitos vivem a religião com sentido missionário, esforçando-se por difundir as suas crenças, tal como acontece com inúmeras outras religiões. Com protestos anteriores em vários países, o processo denominado por Primavera Árabe, desencadeado no final de dezembro de 2010 na Tunísia, deve ser entendido como uma revolta popular em massa contra o autoritarismo, as políticas que deterioraram a economia, o desemprego, a pobreza, a repressão, a corrupção e falta de liberdades civis. As revoltas árabes foram, deste modo, associadas à vontade das populações de caminhar no sentido da democracia. A chamada Primavera Árabe, nome pelo qual ficou conhecido o processo revolucionário nos variados territórios árabes, teve início na Tunísia com a Revolução Jasmim. Yes, yeah. quando um jovem tunisino chamado Tarek El Taeb Mohamed Bouazizi, vendedor de rua, desesperado, se imolou com fogo a 17 de dezembro de 2010. Este gesto despertou as consciências populares que deixaram o muro do medo cair e arrastaram multidões para as ruas a desafiar o regime, até aqui considerado um dos mais sólidos da região. As manifestações de protesto culminaram com a fuga do presidente Zine El Abidine Ben Ali a 17 de janeiro de 2011, após 23 anos de ditadura. É neste contexto que os ventos da Revolução Tunisina se propagam a outros países: Argélia, Jordânia, Mauritânia, Omã, Iémen, Arábia Saudita, Líbano, Egipto, Líbia, Síria, Palestina, Marrocos, Iraque, Bahrein, Sudão, Kuwait, Somália e Irão. Desencadeando um turbilhão de manifestações, contestando o autoritarismo, repressão, falta de liberdades civis, pobreza e desemprego. Jasmim, que ditou a queda do ditador Ben Ali na Tunísia, funcionou como um rastilho para as demais revoltas que ocorreram um pouco por todo o mundo árabe. A internet teve aqui um papel bastante preponderante ao pôr em contacto realidades semelhantes, organizando os protestos e denunciando as práticas repressivas dos Estados. Ao mesmo tempo, a primavera árabe suscita-nos um conjunto de interrogações quanto ao futuro destes países. Dos regimes derrubados, podem ser instalados regimes democráticos ou ainda regimes ainda mais repressivos ou inspirados no fundamentalismo islâmico. É muito difícil prever sobre um processo revolucionário que não está concluído. O que advirá do novo mundo árabe permanece ainda uma incógnita e tem vindo a ser uma fonte de constante preocupação para os países e políticos do Ocidente. Vários são os autores que se debruçam sobre esta questão, construindo uma série de cenários possíveis para o desfecho das revoltas. Alguns autores, como Teresa de Almeida Silva, Mathieu Guideri ou Nuno Rugeiro, referem as seguintes consequências da Primavera Árabe. As elevadas perdas humanas e materiais, cerca de 17 mil mortos, devastação de cidades e do aparelho produtivo, a difícil reconstrução económica, que pode significar uma alteração das regras económicas, como a subida dos preços e a escassez de bens essenciais, a revolução de mentalidades, isto porque as sociedades árabes estão agora muito mais cientes dos seus direitos, a queda do crescimento médio dos países árabes, 1%, segundo estimativas do Banco Mundial, o que se traduz em graves dificuldades económicas e aumento do desemprego, situação bem visível no Egito, em que a quebra na principal atividade económica do país, o turismo, está a ter consequências nefastas para a economia. A ascensão de novos atores totalitários, ainda mais repressivos que nos anteriores regimes, a instauração de governos teocráticos com inspiração no fundamentalismo islâmico, à semelhança da República Islâmica do Irão. Até ao século VI, os árabes viviam em tribos, sem que houvesse um Estado centralizado. No interior da península, havia tribos nómadas de beduínos, que basicamente viviam do pastoreio e do comércio. Por vezes, entravam em luta pela posse de um oásis ou pela liderança de uma rota comercial. Também era comum o ataque a caravanas que levavam artigos do Oriente para serem comercializados no Mar Mediterrâneo ou no Mar Vermelho. Apesar de dispersos num grande território, os árabes edificaram algumas cidades, entre as quais as mais importantes localizavam-se a oeste, na parte montanhosa da Península Arábica. Eram elas Latrib, Taif e Meca, todas na confluência das rotas das caravanas que atingiam o Mar Vermelho. A cidade de Meca era, sem dúvida, a mais destacada, pois, como centro religioso de todos os árabes, ali se reuniam milhares de crentes, o que tornava o seu comércio ainda mais intenso. Uma das mais antigas culturas do mundo, onde os princípios básicos de respeito em sociedade são mantidos desde o surgimento da civilização, a cultura da sociedade árabe é muito receptiva, forte e tradicional. Mundialmente, é conhecida por costumes conservadores, bem como um povo que não costuma expressar os seus sentimentos, isto é, os seus problemas pessoais, quer seja entre amigos ou familiares, pois são mantidos longe dos estranhos devido a existir uma grande preocupação que não permite que outras pessoas saibam o que se passa nas suas vidas. Sendo um povo extremamente reservado, não é possível observar pessoas a rir em voz alta nas ruas das cidades destes países. Embora os árabes sigam diferentes religiões e práticas culturais, o estilo das roupas geralmente é conservador. Por exemplo, os costumes para a indumentária masculina e feminina variam dentro da comunidade árabe-muçulmana. Enquanto as mulheres no Egito ou na Jordânia podem usar um hijab, uma espécie de véu com que cobrem a cabeça e o pescoço, mas não escondem o rosto, as mulheres da Arábia Saudita costumam usar o niqab, um tecido que cobre a cabeça, deixando apenas uma abertura para os olhos quando saem de casa. Algumas mulheres árabes que não são muçulmanas também usam um tecido cobrindo a cabeça ou vestimentas mais conservadoras. No entanto, as mulheres dos países ocidentais ou do Médio Oriente, como o Líbano, podem seguir a moda ocidental. Os homens usam uma mistura de trajes tradicionais e ocidentais. Alguns simplesmente vestem fatos com camisa, outros usam togas e turbantes. Este programa baseou-se em textos de Hélder Santos Costa, Marcelo Freire, Mathieu Guider, Matthew Gordon, Maria do Céu Pinto, Nuno Rugeiro e Teresa de Almeida e Silva. A locução foi de Ana Rita Fonseca e João Soares Santos. Realização de Inês de Freitas Câmara.